a febre. É o velho jogo, DH. Já disse que é o velho jogo, a febre. Fase 2 do velho jogo, hip hop na area. 40 graus. Diretamente de Salvador, Bahia, Brasil. Boca do Rio, nosso gueto, nossa quebrada, onde nossas raízes estão enterradas. Chuva de bênção na vida de cada um de nós, chuva de bênção na vida de cada um de vocês. Tamo juntos, seja aqui ou seja lá, a revolução tem que se espalhar. De norte a sul, de leste a oeste, somos Nordeste. Fica com Deus e que a glória dele invada seus lares, onde é que você esteja. DJ Naldo, Fúria 1, Siba, Aline, Diana, Preto DR. Atenciosamente nós, a febre. 40 graus de febre. Aí Alencar, a febre de Salvador. Um salve, salve do seu parceiro Eduardo aqui de São Paulo. Tamo junto, muita paz na caminhada. Diretamente da Valeu, Bog. Gostaria de dizer que é muito importante, certo? O hip-hop baiano, o hip-hop brasileiro. É a chegada do grupo A Febre, certo? A Original Febre. Rap Nacional, música preta brasileira, música afro-brasileira. Então aí, ó, ouça, certo? Com o coração e com a mente e perceba, né, a nossa força. Um abração, nós por nós sempre. Valeu. Salve, salve geral. Quem vos fala é o DJ Branco da CMA Hip Hop. Quero desejar sucesso na caminhada e vida longa ao grupo de rap A Febre. Oxente é a gente, faz gosto do velho jogo, paz. Salve, salve, aqui quem fala é Adriel Bicho Solto. Salve, salve, MC Mamá e Alagoinha, sangue real. Junto com meus irmãos da Febre, fazem dois no velho jogo. Salve, salve, aqui é a Kai Stupim, direto de São Paulo. Tamo junto, a Febre, fase 2 do velho jogo. Um grande abraço. De leste a oeste. Saudações, aqui é Jorge Hilton, simples reportagem. Na cena nacional desde 1994. Como diz Elisa Regina, vendo e aprendendo a jogar lado a lado com os meus irmãos do grupo A Febre. Tamo na área, fase 2 do velho jogo. E aí, rapaziada de Salvador, Bahia, daquele jeito, Brasil, América Latina. Aqui quem fala é Douglas, Realidade Cruel. Tamo junto, A Febre, diretamente do interior de São Paulo, América Latina, Brasil, para os nossos irmãos da Bahia, Salvador, toda a região, é nóis. Liga a nós e dá um salve. É a febre e é nós que tá te nabi. Rima aqui em qualquer lugar daquele jeito. Preto afro-brasileiros, sou te nabi, eu vou chegar a representar. Fase a dois, febre, fase dois do velho jogo. Febre, 40 graus de febre. Um corpo reage na febre. Inimigo de Robocop preto. Amor e trajetória há 5 anos pela quebra boca do Rio. Conectei a peste com a febre, como a Xante, fase 2 do velho jogo. Estado febril, DJ Naldo, Diana, Aline, DR, Siba, Fúria. Da próxima vez é fogo. Negro Lamar, Maranhão, Belém, Casa Preta, Favela Afro. MC Escriba, Portugal, que luz belas, Frontline, DH, Danny Black, Salmista, EP, eu vejo o jogo, dia. A febre. Que Deus abençoe, a febre, fase 2 do velho jogo. Invadindo seu